Alô, alô, rapaziada do meu Brasil, quem está falando aqui é o indefectível Lobão. Estou sempre aqui com a orelha colada no Ronca Ronca, ouvindo Maurício Valadares e suas verdadeiras pérolas e pedradas. É isso aí, rapaziada. Um abração. Mas enfim, as perguntinhas para a nossa torcida são: o que ela está achando dessa informação, né, dos hermanitos, se a coisa é estratégica ou não, se realmente no meio dessa notícia vem um possível fim da banda. Tá chegando aí, cara? Tá, muitas pessoas se manifestando, dizendo que já estão montando caravanas para vir ao Rio de Janeiro, vir a última apresentação dos hermanos. O Man falando aqui do Botafogo, Ana Carolina dizendo que tava com muita saudade de nós dois. De nós dois, é. Bom, Henrique Tim, Maurício. Pô, mais história que o Aldir, né? Ah, é. Eu chorava quando você tocava E o Duque Não Morreu com a Ataúfo Alves. É verdade, rapaz. Tô afim de chorar de novo. Toca ela outra vez, etc e tal. Alberto Júnior pedindo Raiz do Sana. Raiz do Sana que é a banda do... É, do Troglô, é, que teve aqui com o Tony. É. Jabá, né? Total. É, e a informação se o Dave Peck e o Dave Mattex vieram com o Jethro Tull. Ah, sim. É, pois é. Mas enfim, Nando, a sua indagação, a perguntinha foi muito boa e nós formatamos e alavancamos uma outra questão. Então, a pergunta para a promoção com dois ingressos duplos para Motorhead, duas camisetas e dois CDs, é isso? Yeah, baby. É a seguinte, falamos aqui do Leme ter sido o roadie do Jimi Hendrix. A pergunta é: de quem você gostaria de ter sido roadie? Olha o cara aí. É. Todo folgadinho. De quem você, com quem você gostaria de ter trabalhado nessa função de montar o seu set de instrumentista, de guitarrista, de baterista, carregar seu amplificador, suas baquetas, né? Corda do baixo, trocar muito a corda. Muito boa, toca aqui, toca aqui. Essa foi muito boa. Não sei como é que você conseguiu, rapaz. Então essa, de quem você gostaria de ter sido, hein? Ter sido roadie. Ter sido. Mas enfim, aí o Cassim que veio com o Moreno, o Domênico. Tá, vou interromper você só um minuto. O Alberto e... A gente já falou do endereço pra carta, não? Não, ainda depois, não. Depois, né? É, depois a gente pra participação das pessoas. Não, vamos dar o endereço logo, senão a gente vai se esquecer, né? É, pra você que tá afim de fazer old school, Maurício Valadares, comunicação via carta, não é isso? Positivo. Uma coisa que você tanto gosta, nós todos. É, e mandar, inclusive, a demo. Ah, é verdade. Temos duas aqui, tem uma banda de Belo Horizonte, mostramos aqui, Lucy and the Pop Sonics. É verdade. Para isso, basta enviar sua carta, som, opinião, etc e tal, para a Rua Jangadeiros, número 48, CEP 22-420-010. Rua Jangadeiros, número 48, CEP 22-420-010. Oi, FM, os cuidados do Ronca Ronca. Oi, FM, programa Ronca Ronca. Mas enfim, o Cassim citou o Joe Boyd, é o cara, como eu disse, que fez esse clube em Londres em 67. Lançou Nick Drake, Fairport Convention, um monte de gente bacana, trabalhou com a Island, um cara muito importante. Foi lançado um livro recentemente, o Cassim, o Moreno e o Domênico estiveram no lançamento desse livro recentemente lá fora. Depois do programa, o Cassim contou que eles não sabiam quem era o Joe Boyd. Ele falou aqui, o Joe Boyd ficou super empolgado com o som da banda, queria se envolver, gravar, não sei o que, babá. E aí as coisas foram tomando esse rumo, né, da gravação do disco. Era o disco do Moreno, Moreno mais dois. E o Joe Boyd, que eles não sabiam o papel dele ali, a importância dele na história da música do disco, começou a cantar de galo. Pô, vem cá, vamos fazer um tipo, outro tipo de arranjo. Não, vamos usar uma capa mais assim, mais assado. Sabe essas manifestações típicas de gravador, assim, no sentido de dar um corte no desejo do artista, né? É normal para uma grande gravadora. E a rapaziada começou a achar estranha, né? Tantas mudanças que ele estava propondo, não sei o quê, e mudanças que a princípio não tinham nada a ver com a história dele. E aí, meu amigo, o Cassim joga ping-pong. Tanto que o selo dele tem o nome de ping-pong. E o Joe Boyd também joga ping-pong. A Trozoba foi decidida numa mesa de ping-pong. Valia o seguinte, olha aqui, o Joe Boyd. Se eu ganhar, o disco vai sair como a gente quer. E se você ganhar, evidentemente, nós vamos abrir as perninhas para você e vamos entubar a bagaça. Bom, eles jogaram a partida valendo sangue, meu amigo. O Cassim do lado... E o Moreno, cantor da história, diz que o Cassim, ele é um jogador de ping-pong de mármore. Ele não se mexe. Ele fica parado, estático, olhando fundo no olho do cara. E o Joe Boy do outro lado raquetando. E o Cassim... E o Cassim ganhou. E o disco foi feito. Que beleza. Do jeito como o Moreno, Cassim e o Domênio queriam. E aí depois eles descobriram quem era o Joe Boyd, né, o cidadão que fez isso tudo e, entre outras coisas, produziu simplesmente essa música aqui, ó. Ronca! As árvores somos nozes. Nós. As árvores somos nós. As árvores? As árvores somos. Somos nozes. On the wall. Enfim, o cidadão que perdeu a partida de ping-pong para o Cassim é o mesmo que produziu o primeiro single do Pink Floyd em 1967, meu amigo, Arnold Lane. Sabe lá o que é isso, Nandão? Se eu jogar ping-pong, o cara que fez essa música aqui, se tivesse, na época, as árvores, ele teria usado uma mixagem diferente, claro, né? Claro, claro. Diga lá. Não, acho que eles podiam até gravar agora na versão do John Boyd, né? O disco. Yeah. Ah, queria dar uma sugestão, meu amigo Cafcim, produtor, grande pedestal, um dos grandes pedestais que eu já vi na minha vida, de microfone, gravar agora na versão do John Boyd, né? É verdade, né? Vem cá, como é que tá a participação da nossa torcida? Afinal de contas, o Dave Mattex e o Dave Pegg vieram ou não vieram com o Jethro Tull, cara? Essa informação ainda não chegou. Não, é? Ah, John Boyd acabou de lançar um livro contando as aventuras nos anos 60 e 70 com Floyd, Fairport, Nick Drake, etc. Chama-se White Bicycles, se não me engano. Yeah. Diz Humberto Heron. Boa. Tá certo? Tá certíssimo. O Vinícius Hugo. Victor Hugo de Oliveira. Victor Hugo Vieira. Gostaria de ter sido do hold do MC5. Essa é a promoção que tá valendo, então, hein? Pra você colocar suas garrinhas em dois ingressos duplos, mais camiseta e CD do Motorhead, dia 28 agora na Fundição Progresso, aqui no Rio de Janeiro. É sempre bom lembrar que nós estamos ao vivo para Recife, Vitória e Belo Horizonte, que o Motorhead se apresenta. O Motorhead toca em outras cidades também, né, Nando? É provável. Deve rodar aí. Eles são visitas, Paulo, são visitas frequentes no Brasil. Enfim, a pergunta é essa. De quem você gostaria de ter sido Roadie, o cidadão que carrega a guitarra, monta o equipamento no palco, lava a cueca. O Roadie faz qualquer coisa, né, meu amigo? Não é aquela chinfrinha só, não. Faz qualquer coisa. O que mais? O Bruno Almeida comentando aqui a situação do Los Hermanos, é um direito da banda, blá, blá, blá. Diz aí. Quer que eu leia? É. Cara, essa do Los Hermanos dar um tempo, na minha opinião, nada mais é do que um direito que a banda tem. Afinal, já são alguns anos e nada melhor que um intervalo para reciclar um pouco. Como sempre, notícias como essa geram especulações, muitos dizem coisas que não tem nada a ver com a personalidade dos caras, etc. Uns dizem que o fator preponderante foi financeiro, outros dizem que houve briga entre os integrantes, tudo especulação. Mas ninguém admite que os caras são humanos e merecem um descanso. A turnê 4 foi muito cansativa, realmente foi longa, né, cara? Padre eu assisti uma porrada de show dessa turnê. Pegando uma carona no lance do Hold, não poderia citar o Guru Dylan. Arnold Lane, perfeito. Pode mandar também See Emily Play, please. See Emily Play. Esse aqui é um vinil do Relics. Essa música, Arnold Lane, ela foi lançada em single. E algumas compilações que eu tenho do Pink Floyd, ela não está incluída. Mas está nesse disco Relics, esse vinil, que evidentemente existe em CD também. A música que abre o disco. Diga lá. Tatiana Queiroz, aliás, um beijo pra Tatiana Queiroz. Eu vou ler na íntegra aqui, né? Pode ler. Parece que houve reclamações, né? Os Davids não vieram, diz ela. Ah, é? Ih, que situação, hein? Batatada, né? Desagradável, né, cara? O Man também falando aqui, João Galdino. Grande Galdino. Gostaria de ter sido host dos Mutantes, Novos Baianos, que tal, etc e tal. Boa. É isso. Get down, what's your bad? Ronca. Eles não param de pesquisar, investigando as ruas. Meu amigo, é muita pressão, hein? O cidadão aí ao fundo tem frequentado freneticamente o Ronquinha, Johnny Guitar Watson. Nandão, dá uma... Já veio aqui dar uma bronquinha, né? Uma elegância aí pra nossa torcida. Fabrício Xavier falando que o programa começou arrebentando a boca do balão. E a Vanessa Jururu, mais conhecida também como Vanessa Lia, rapaz. Tá mal pra caramba por causa dos irmãos. Eu queria crer que só uma parada, mas essa história de recesso é igual um namorado, perdi tempo no namoro. É o fim. Ai, ai, ai, vou pro resto desses dois shows. Eu tenho que passar por isso Por causa dessa banda, eu fiz mais de 100 amigos que sempre vejo, com quem até já viajei para assistir show no Réveillon de Recife, dos Los Hermanos. Los Hermanos fazendo comunidades, né, pelo Brasil. Bem, a promoção que nós estamos colocando no ar: dois ingressos duplos para Motorhead, mais duas camisetas e dois CDs, é isso, Nando? Exatamente. Do Motorhead, para quem responder a perguntinha de hoje: de quem você gostaria de ter sido roadie? Carregar instrumento, acertar o palco, fazer a unha, arrumar a namorada, dar banho. Vários. O Leme deu banho no Hendrix a rodo, né? Cara? É mesmo? E de rodo, né? Clima bom, hein? É. Passando lá e o rodinho. Claro. Shake your booty. Shake your booty. That's enough. Que guitarra é essa, meu amigo? Olha só, chegam informações dando conta de que esse evento de cinema que vai trazer o Ennio Morricone ao Brasil já está fechado, alavancado, brifado, startado. Então terça-feira que vem a gente passa todo bizu, né? É, Nando, quer se descabelar um pouquinho, cara? Manda. É muita pressão, é pedido de ouvinte, hein, cara? These guys got the right idea to stand it up. Don't see who love her is, just a rumor. Don't see a word of theirs, and a doubt. Sometimes I think of love is just a tumor. You got to cut it out. If you see a siren for it, things are too good. If you see a siren, but you know you don't mean that. I would swear I had so much fun. Sometimes I almost feel just like a human being is you. Just another mouth, but less than cold. It's you. I'm just another mouth, but less than cold. Oh yeah. Forget me to start to see it. I'm gonna stand on arrival. I just think of what I got with that live wire. Maybe they told me you were only a girl in a million. You say I got no feelings, but this is a good way to kill them. We'll be right back. wanna throw me away, but I'm not broken. You got a lot to say, but I'm not joking. There are some words that don't allow to be spoken. Sometimes I almost feel just like a human being. It's you. I'm just another mouth of obstacle. It's you. Not just a garden alpha less than bold. Not just another mouth, not so delicious gold. Not just another mouth, not so delicious gold. Not just another mouth, not so delicious gold. Not just another mouth, not so delicious gold. Shrink wrap so correct. Red dogs under legal lips. She looks so good that he gets down and lips. She is watching her detectives. Who is so cute? Watching her detectives. Oh, and they shoot. Beat him up until the teardrops start. They get the wound in his eye, and heart. Long shot of that jumping sign. Visible shivers running down my spine. Got the baby taking off her clothes. Close up at a sign that says we never close. Snatch a chew and you match a cigarette. She pulls the eyes out with her face like a magnet. I don't know how it's marvelous, I can't take. She's smiling in nails while they're dragging up the lake. She is watching her detectives. Ooh, it's so cute. The detectives. Oh, and you shoot. They beat him up until the teardrops start. They get the wounded when it's got the heart. Yeah. till you realize you're in it now. Fear is here to stay. Love is here for a disobey. Call it instant justice, but it's past the legal limit. Someone scratching at the window. I wonder who's the better stop the change of feeling all to the mirror. So I'm letting you hear the whisper that their daughter's disappearing. So nearly took a miracle to get you to stay. It only took my little fingers to blow you away. Watching the detectives go get cute. I get so angry when the teardrops start. You can't be wounded when you got hurt. Heart, got no heart. Watching the detectives. Watching the Zvaita seko mwanangu. Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, mai vako 2 neweka wechitatu. Na baba mudiki Francis. É muita emoção, hein? Rapaz, nós temos uma ouvinte frenética em Recife, chamada Sônia. E há muito tempo ela pedia a presença de Elvis Costello gravado ao vivo no Ronquinho. E não era assim. Ah, Maurício, toca qualquer Elvis Costello ao vivo. Não, ela queria ouvir especificamente as músicas que nós mostramos aqui, Lipstick Vogue e Watching the Detective. Esse é um disco espetacular do Elvis Costello, gravado em 1978, março de 78. Foi uma apresentação transmitida ao vivo por uma rádio do Canadá, de Toronto, de um lugar chamado El Mocambo. E a Columbia, o selo do Costello, a Columbia canadense, lançou promocionalmente apenas em vinil essa gravação. E isso virou um dos discos dessa rapaziada punk, pós-punk, mais caros na face da terra. O Elvis Costello, esse promocional do Elvis Costello gravado no Mocambo. E, evidentemente, ele foi lançado anos depois em CD. Essa edição bacana pra dedéu da Ryko Disc. Aí o fundo Radio. A promoção de hoje, 2 ingressos duplos para Motorhead, dia 28, da Fundição Progresso aqui no Rio de Janeiro, mais camisetas e CDs da banda do Leme. Para participar da promoção, diga de quem você gostaria de ter sido roadie, aquele cidadão que leva a guitarra, dá banho no cidadão, beijo na boca. Às vezes o cara, pô, vamos supor, você... quem você teria sido, vamos supor, o Mussum, originais do samba. Pô, Nando, pô, tô carente, tô precisando de um beijo na boca, você como meu roadie, dá pra quebrar o galho? Radio. Então a promoção é essa. Fala, rapaz, a gente disse como é? Eu reparei aqui, dissemos uma vez hoje. As pessoas já sabem o caminho, mas mesmo assim. Mas é muito ouvinte novo, hein? É verdade. Ou pelo menos Marujo de primeira. Valmor já tá por aqui derramando sua emoção. Leonardo Basílio, Kleber Vinícius, Lana Martires, Bruno Almeida, que eu nunca ouvi falar, tá por aqui também. Mas, grosseria, hein, cara? Tá pensando, não, mano, o cara que tá surgindo agora, muito bem. Acesse agora mesmo. Olha a entrada de Lipstick Vogue. These guys got the right idea to stand it up. Som espetacular, gravado ao vivo. Ao Mocambo, os Stones tocaram lá também. Eu acho que tem um DVD dos Stones se apresentando no El Mocambo. Como é que é o lance? A gente vai tocar o João Donato? Positivo e operante. Para participar da promoção, faturar 2 ingressos mais os brindes do Motorhead nesse fim de semana, acesse agora mesmo o efm.com.br, selecionando Fale Conosco e Rio de Janeiro e participe dizendo o que mesmo, Maurício? De quem você gostaria de ter sido roadie. Esqueci. Tem alguma participação aí para... tem o José Carlos Oliveira. Lenda, né? A.K.A. Zé, rapaz. Salve Maurício, salve Nandão. Teria sido, sem dúvida, a road do Pixies, Led Zeppelin ou Patrick Smith. Boa, hein? O programa tá foda. Queria ouvir algo do The Family. Opa, pegou na veia, hein, Zé? Just another album, let's stand cold. Mas enfim, conforme nós falamos no início do programa, há 4 semanas o Ronca Ronca ficou completamente escancarado a apresentações ao vivo aqui, né? Canastra, Tony Platão e banda, Cassim mais 4, e terça-feira passada o João Donato. E para quem eu comento que não ouviu o programa, ou nem soube que o Donato esteve aqui, quando eu digo, pô, o João Donato esteve lá com o Donatinho, com o Robertinho e o Alberto, a primeira reação de qualquer um é... Oh! Exatamente. Oh! Foi uma coisa de doido. Durante a semana, várias mensagens chegaram de nossa torcida, muitos ouvintes novos. E o interessante, até coloquei alguns no site do Ronca Ronca, que amanhã volta à ativa, é que é, eu acho, uma das principais características desse programa que orienta Desorientando. De como que a gente consegue tornar sedutor, como a gente consegue dar algum tipo de interesse a nomes, tanto em disco quanto ao vivo. Vários ouvintes falaram, eu nunca ouvi falar do João Donato, tanto que no início do programa, terça-feira passada, né, eu pedi pro Cassim e pro Perna passarem alguma informação de quem é o João Donato, né, a importância dele na música brasileira, como que a carreira dele foi construída, enfim. Porque muita gente não sabe mesmo, e o interessante é a maioria absoluta das pessoas retornaram, né, essa experiência de ouvir o programa terça-feira passada. Essa maioria falou exatamente isso. Eu não conhecia o João Donato, conhecia de nome, assim, remotamente, mas o programa me mostrou um músico absolutamente genial, um tipo de música, né, uma pegada, um piano, uma simpatia, né, uma complexidade, assim, de uma existência. O cara tem 72 anos, é uma referência na música planetária. Se você trouxer aqui o pessoal do The Roots e disser que o João Donato está aqui, eles ficam de joelho e começam a rezar, né, e outros músicos que a gente poderia citar aqui. Enfim, o bacana foi isso, como que o Ronca Ronca, trazendo o João Donato, que para, não minha surpresa, mas é inacreditável como que um músico de 72 anos teve pouquíssimas experiências como a que ele teve. Ele falou isso aqui, né? Morando anos fora do Brasil, foram pouquíssimas as oportunidades, se é que houve alguma oportunidade do João Donato chegar num programa com a banda dele, com o filho ou sem o filho, mas com a banda dele, e fazer 2 horas de programa mostrando suas músicas, contando as suas histórias. Então, realmente, esse lado do Ronca Ronca, de tornar apetitosa, né, uma situação, a princípio, desconhecida, é para isso que a gente está aqui, né, Nando? De trazer algum tipo de informação, de trazer algum tipo de relação musical, né? Com certeza absoluta, essas pessoas que conheceram o João Donato, elas passaram a ver e a ouvir música de outro jeito. Não tem como você escapar disso. O que mais? Vamos cantar junto. Então, como é que é? Vamos cantar junto. Opa. Vamos então ouvir uma das participações do Donato. Ele gravou mais 8 músicas, encerrou o Ronca Ronca terça-feira passada de uma maneira genial aqui. O Donatinho já tinha ido embora, ele, o Robertinho e o Continentino. O Nando selecionou um desses momentos históricos do programa, com um som da pesada, enfim. Daqui a pouco, depois dos comerciais. Puta que pariu, hein? Essa foi boa. A Sony em Recife, essa hora, tá completamente descabelada, subindo pelas paredes, né, meu amigo? Eita. Vai apertar, é? Aqui, Robertinho Silva, tô ligado no Ronca Ronca com Maurício.